Não tem mi, não tem. Um, dois, três, vai. Lá se vai o tempo, levado pelo vento, e o sol veio me dizer que a lua quer me ver e as estrelas me beijar. Quanto tempo fiquei a observar as noites de luar. A lua quer me ver e dizer coisas de amor, mas as estrelas me enlouquecem, me pedindo por favor. Quero voar nas noites de luar, e eu só posso confirmar que vivo no meio dos astros, as estrelas me beijam e a lua me esperar. Sede de amor, agora eu te peço, por favor, aceite o meu vou correndo pros teus braços, pra aquecer em teu calor, no aconchego do teu colo, me tratando como Deus. Me delicio nos seus beijos, me fascina em teu olhar, um delírio a sonhar. Lá se vai o tempo, levado pelo vento, e o sol veio me dizer que a lua quer me ver e as estrelas me beijar. Vou correndo pros teus braços, pra crescer em teu calor, no aconchego do teu colo, tratando como Deus. Me delicio nos teus beijos, me fascina em teu olhar, um delírio a sonhar. Quero voar nas noites de luar, e eu só posso confirmar que vivo no meio dos astros, as estrelas me beijando e a lua me esperar. Sede de amor, agora eu te peço, por favor, aceite o meu amor.